Azul 4082, táxi via Alfa, é ponte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette. Grupo 376, reduza para 210. 210, 470. Voo 1790, tá pronto. Voo 1790, bom dia, linha coluna 0, vento 190 graus, 139. 1570, lá então no 0, voo 790. Fax, Alfa, prossiga. Não, só eu estava esperando em 1, 2, 1, 1. Fala, meu, Vitor Fox Tratianos. Alfa, bom dia. Informação em curso uniforme. Confirme a localidade que se destina. Um Boeing 738 está com 250 de grau 5 e vai iniciar a redução, está praticamente 3 milhas para 2. Vitor Fox Alfa, radiante da sua localidade, de Salvador, para a localidade. Santa Juliette 402. Plantão 3, azul 402. 3, obrigado. Autorizado Salvador Serra Índia, Charlie Kilo, nível 105. Rota, vinha rota do plano de voo. Decolagem da pistão da 7, primeira curva direita, inicialmente. Ingresso ao corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. No transponder aciona 5021, controle 120.8. 4076. Nós. A gente vai informar o trem 1962. Venta 85, formações fortes à nossa esquerda. 1790 está livre, desvio, contato radar, para o 370, reporta na Lavrou de Fuca. Positivo, Lavrou 80 então, até livrar desvio, nuvens pesadas e subindo para o 370, 1790. Hotel Juliette Sérgio da Visão Campos. Como é a torre Salvador em 1895? Salvador, até o Juliette Serra. Marcelo Juliette Serra, ingresso final no 7, reporte na curta. Ok, reportarei na curta final da pista 97. Até o Juliette Serra. Coluna 962, você tinha bando de pássaros à sua direita? 7962. Treinamento por conta de risco, Vitor Fox Alves, chame para o táxi. Salve 2604, autorizado da Chegada Mate, desça para o nível 8, voo 050. Da Chegada Mate, desça 050. Pode voar, não, não, não, não, não, não, não. Negativo. Juliette Serra avistada, autorizado pouso pairado, cabeceira na 7, vento 180 graus, 13 mais. Estabilizou azul 4076. 4076, completo da torre, 1. Confirmando com a torre 118-3, ou meia. 1-1-8-9-5. 18-9-5, azul 4076. Isso, falo 1-2-1-1. 1-1-2-1-1. Vou na 9-10. Azul 4076, baixada e travado, bom dia. Azul 076, bom dia. Informação, helicóptero, pouso pairado, cabeceira 7, não interfere com a aproximação. Vento 180 graus, 149, segue 3 pontos, pouso autorizado, cabeceira 10. Pouso autorizado, está baixado e travado, azul 4076. A Juliette Serra, considera seu solo 04 autorizado. Até o 4 Lírio, corte a parquear. Ok, Vamos 790, estamos aqui no 25, no 25, decimal 45. 25, 45, 790. voo 962, é Sudjet. Plantão 7, 962. Abra 7, voo 962. 3121-4076. Está fazendo uma repartição com o Cicero da Ordem, o Ajuste no 06. 76 Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão azul 47. Oxalé, minha 356, autorizado a chegar da Mari, desça para o nível de voo 060. Da Prodetap, reduzindo para 2509. Romeu, fica bravo, prossiga. É que o Romeu fica bravo, mantém de ponte das duas, não escuta o controle. Prossiga. 0 graus, 139. O 10 de Salvador, seu cadastro está encerrado. Chama o controle Aracaju em 120.3, solicite diretamente este controle. Deixa para 2.000 pés sem restrições. O ajuste no 0 no meio, autorizado final, ele é reporte estabilizado. 3.04, 2.000 pés sem restrições, 0 no meio, vai reportar. Salvador, boa tarde, o gol 1864, informação Uniform, autorização Maceió. Boa noite, a carta guarda de posse, Fuca, transição Arusha. Fuca, Aru, aguardando, boa noite, 64. Trafax Alfa decolou aos 11, mantenha a restrição no pés até a liberação, chame controle 120.8. 1208, restrito 1.000 pés até a liberação, Vista Fox Alpha. Muito obrigado pelo seu apoio. Nada. Controle cordial, boa tarde, é o Papa Romeo Vitor Fox Alpha. Papa Romeo Vitor Fox Alpha, mantenha-se em condições visuais no meu prédio no corredor Axé. Quando possível, seu estimado para pouso. Afirmativo, Vitor Fox Alpha. O Vitor Fox Alpha estima o pouso para os 1915. Fazendo 5, Vitor Fox Alpha, mantenha o número 10 por 2 Axé. 1000 pés, corredor Axé, Vitor Fox Alpha. Controle da 3004, informa já em condições de DMT. Autorizado 6213, chamada por trás. Meu Vitor Fox Alpha, confirme a altimetria. Pegamos uma ascendente aqui, jogou a gente 200 pés acima, já estou buscando 1000 pés novamente. Vai sobrar o controle? Autorizado, Romeu Sobral, fica atento a um Cirrus 22 que está efetuando o corredor Axé a 1000 pés. O Vitor Fox já será receber um helicóptero a 500 pés. Abaixo do seu Ciente, eu vi o Fox Alpha. É autorizado 350, rota conforme plano de voo, pista 190, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. 5150, transponder, controle 120, decimal 8. 350 autorizado para Maceió, rota conforme plano de voo, decola da pista 190, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Aru. 5150 transponder, 1208, controle Salvador, gol 1864. É correto, portão 5 chama pronto. Tá pronto no portão 5, gol 1864. Após a passagem da Buzz Avianca, que está presente inicial, táxi autorizado para o Xibec, 1864. Após a passagem do tráfego da Avianca, está autorizado chamar para o táxi, gol 1864. O Avianca 6213 está pronto para o táxi 542, 5 horas, no terra na caminhada. Charlie 2-3, autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0 via Tati Índia. Torre 1895, registrado 1016, bom voo. Tati Índia, 1695, obrigado, Monteiro. Estabilizado, outra 3604. 3604 completa com a torre 1895. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, outra 3604, está estabilizado na X-ray da 1-0 visual. 3604, ciente, tráfego avistado, o vento 180 graus, 13 nós, autorizado pouso de pista 1-0. Livre pouso na pista 1-0, tá? 3604. Romeu Vitor Fox Alfa, tem livre ascensão para 1-05, confirmando para o Edalto desse ano. Eu só fiz um fã, vou direto o destino. Lima Lima Alfa Solo. Time já voados nível rota em condições de anteriormente. Ok. Salvador, Sierra, November, Índia Eco, uma centena correto, pista 97 com a direita, arbor, transição Alefa, 5-1-5-1 transpondo, 208 controle. Muito boa, são de 11 horas, a meia dos milhas no rumo oeste, 1-5-2-2, mantendo o número. Ok, Lima Limão, faça o check no equipamento rádio, transmissão 2/2. Após a passagem do R2 da TAM, autorizado a alinhar e manter a 0-0. Pode estar em matéria, né? Então 3604, solo aos 20, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 1 para 3604. Da 3604, livrou. Da 3604, taxi Alfa, reporte essa Juliette. Alfa indo Juliette, da 3604. Dá uma olhada aqui, falou, né? Confirmar, agora. Obrigado. Opa, Lima Lima Alfa, agora 4/4. Só tem o PB? Ok, 2 a bordo, acionamento 14. 1, 2, 1, 18.95, ajustado 1016. Meu Lima Lima Alfa, livre acionado no 45, chame pronto para o táxi. Táxi, temos 9-1 a bordo, alterna Aracaju, 02-14. 9-1 Aracaju, autoria? 02-14. Copiado, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Índia, 2-18-15, bom voo. Até o ponto de espera da 1-0, com a Índia, o MIB 18, lá 18-95, gol 894, obrigado e uma boa tarde. Então, 3604, Juliette, posição 4. Juliette, posição 4, tá 3604. Reporta no final, contato radar, final 360. MIB, subindo pro 360, hoje é 6293. 6356, estabilizado no ILS. Gente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, acho, né? 6356. Aí, tem um pouso autorizado, acho, né? Pode valer, então, hoje é 6233. Você já acabou o desvio? Afirmativo. Boa Leda, seu presente. Leda na próxima. Oi, boa tarde, voo 864, posição 120. Voo 864, gente, mantém o ponto de espera, voo 864. Tá mantendo o ponto de espera, voo 864. Quatro, um, quatro, quatro, bom dia. Confins 360 autorizado. Rota conforme plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita, da El, corrijo. Arbor, transição, elefa. 5141, transponder, controle 120, decimal 8. Portão 3, chame pronto, 4144. O meu Lima Lima Alfa autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. No 864, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, gol no 864. Chané 6356, o solo aos 2,6, libera a direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. Delta Romeo Lima Lima Alfa, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Chanel 6356, táxi autorizado até o portão 9, Alfa Juliette. Voo 1864, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 14 nós. Autorizado o pouso na da decolagem da 10, voo 1864. Roda 067, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 1-0 até Taubaté, Tango Braveco. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída da EL, lida após Mótiva. Aciona 5167, 120, decimal 80. Correto, chama pronto, portão 1-0. Prova Salvador, azul 2740, informação e uniforme. Muito obrigado, bom serviço. Comente. Controle Salvador, boa tarde, voo 1864, passa 1800 na Puca Aru. 1864, contato radar na decolagem, saída Puca, sobre montanha 350. 350 na Puca, voo 1864. Papa Romeo Lima Lima Alfa, autorizada a decolagem pistão no 7, vento 190 graus, 15 nós. 208, azul 2740. Correto, azul 2740, reporta pronto, FAT 3. Reportará. Controle, bom dia, passando 2230. Período 2230, bom dia, chegada Amanda, esse mantém o 050. 050, chegada Salvador, Lima, Lima, Alfa. Romeu, Lima, Lima, Alfa, contato radar na decolagem, saída Argo, autorizado em Giratelefa, subindo para 100 sem inscrições. Giratelefa, 100, Lima, Alfa. Papa Romeu, Vitor, Fotostrat Alfa, para serviço de informação e alerta, Centro Recife, em 1288, alterna 1353. 1288, 353, Cessna 6330, adiciona identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 050. Uno 864, Recife, em 125, decimal 45, em caso de falhas, 12685. Recife 2545, antena 2685, voo no 864. Obrigado e boa tarde, senhorita. Controle ao passageiro 2230. Sim. Possibilidade de voar, Luna? Prezada. Luna, obrigado. Passarei do 2230, sem restrições, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3.015, passarei do 2230. Sanema 330, redução 2509. São 3216, senhora identificação, chega da Mari, desse mantém o 0620. Sanema 330, redução 2509. 00630. Azul 4144, autorizado, puxe, chama o táxi. Cessna 2230 para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano? Pode manter 250 até do ano. Grata. Cessna 330, redução 2309. Vai reduzir 2309, o Cessna 330. Century 804, Skok Event, clear the Mari arrival, send maintain at level 070. Century 804, reduce speed to 250 knots. Slow down to 50 knots, Salvador, para o táxi 4144 Azul, temos 3 horas de autonomia, 98 a bordo, Galeão. Azul 4144, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Indo, no ponto de espera 118-95, ajuste no 0, pula 5, bom voo. Agora que vem sim, direita, 18-95, no ponto de espera, obrigado, 4144. Tem ao 080. Mare, desce ao 080, tá? 3290. Tá, 3290, redução para 2509. Já está reduzido, mantendo 2509, tá? 3290. A gente mantém. Sanema 330, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, rumo oeste, cruzando 055 para uma centena, Bravo Eco 58. Passarelo 2230, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta no localizador. 2000, chamará estabilizado, passarelo. Sanema 330, para separações de tráfego, curva direita, proa 065, limite 10 mil. Direita 065, limitado a 10 milhas, 6330. Century 804, reduce to 230 knots. 230 knots, Century 804. Tomador Azul 2926, boa tarde. Azul 2926, senhora identificação, autorizada de chegada Mari. Chegada Mari, Azul 2926, como temos a informação ali de fora, poderia confirmar a próxima informação? Azul 2926, vento 1680 graus com 14 nós, temperatura 27, ajuste de altímetro no 0 no 5, procedimento LS, X-Ray, pista no 0. Sanema 330, para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite a localizador. 360, limitado pelo localizador, Sanema 330. Sanema 330, desça para 4000 pés, hoje destino 0 no 5. 4000 no 0 no 5. Sanema 3216, reautorizado para 050. 050, 3216. Sanema 3804, sending maintained at level 060. 0-0-0-0-4-8-0-4. Então 3290, reautorizado para o 070. 070, tá? 3290. Sanema 330, desça para 3000 pés. 3000, reta. Azul 2926, desça e mantenha o 080. Para o 080, Azul 2926. Azul 2926, informe a velocidade que mantém. Mantendo uma grau de 281. Redução para 2509, número 6 na aproximação, mantenha 2509 em princípio. 2509, Azul 2926. Olhe, boa tarde, 4144, decolado na sua escuta, Nick Aspera. 4144, contato radar saída Arbor, nível 360. 360. Já quanto te esperam no noite decimal 95, ajuste 90, 95. Bom voo. 9095, tem livre taxi, pátio e Índia. Tô pronto, espera. Grato. O 2067. Salvador, 2740 para o pushback acionamento no pátio 3. Salvador 2740, autorizado, pátio 3, chama pro táxi. E a chamada para o táxi. Santarém 283, autorizado Brasília, nível 360. GPS 17, após culpar minha rota, decola da 10, curva direita. Perfil de saída, boa, após elétrico. Aciona 5177, controle 120, decimal 80. Correto, chama pronta. 50. 050, tá? 3290. Localizador, passarela. Enche, Torre Salvador, 18.95. 295, obrigado. Poderia confirmar o vento em Salvador? Azul 2926. O 2926, vento de 1,70 graus com 1,39. 2926, redução para 2,309. 3216, redução para 2,00, mais informa tráfego 12 horas, 1,0 milhas, mantendo 2 mil pés, alfa 320. Copiou? Negativo, poderia confirmar, por favor? 3216, redução para 2,00, mais tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas, mantendo 2 mil pés, com 1,80 nós de ground speed. Alfa 320. Ok, reduzindo, 3216. Tarde, para o final, o vento 150 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10, passarelo 2230. Livre pouso, passarelo. 5 do Verde Salvador. Radial 225 do Verde Salvador, mantendo a torre de proa, 2229. Sanemia 330, Torre Salvador 18.95. 2740. Azul 2740, autorizado, táxi da ponta de espera, via pátio Indy, ponto de espera 18 decimal 95, o ajuste na 095. Pátio Índia, ponto de espera 18895. 2740. O ajuste na 095. 4105, tá 3290. Azul 2926, desça e mantenha o nível 110. 1110, azul 2926. Tá certo, eu peço 110 até Tango Bravo Eco e pode conforme a rota. 5406, 120, 80, controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, via peso 10 até Tango Bravo Eco. Decolada 10, curva direita da El Leda Motiva, com transponder 5406, transponder 1208. É correto, azul 9307, reportação para o posto. Reportação. Lima Alfa, para serviço de informação e alerta, Recife em 1288. Azul 2926, autorizada descida para o 090. Para o 090, azul 290. Aguarda, 3283. Aguarda, 3283. descend and maintain 3,000 feet, country 804. Are you to the second one? Okay, 3,000. Seria cabeceira 28, afirma, chuva de leve a moderada. Ok, se possível eu vou permanecer um pouco aqui no ponto de espera, se tudo bem. Passarido 2230 no solo 48, direita solo 121 no decimal 1. Direita solo 21, passarido 2230. 2743, desse mantenha 050. 050, 2743. 230, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12. Rocha na 6330. 30, só confirmando, 12003, nós? 12013. Ok, 12013, 62330. Falou, São Pedro, 4089 da Azul, Maurício, cópia de Flávia, nível 347. Prepara da El, guardando cópia, Azul 4089. Tá 3283, coordena com a equipe de solo, autorizado push, chão para o táxi. Chamará para o táxi, na 3283. Para 2009. 2009, Carlos, 2926, tráfego 10 horas, 7 milhas, cruzando 060 para o 040, com 2009 de Guam Speed, Alfa 320 irá precedê-lo. Gente, Azul tem um tráfego. São 3290, desça para 3.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, tá? 3290. Na 6330, solo ao 51, direita, solo 121, decimal 1 na eco. 1211. 2926, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste é 0 no 5. Rocha na 6330, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 6330. Livre pouso não no zero, tá? 32 no meia. 3.000, Pantanal estabilizado, tá? 3290. Country 804, continue our boat. You are the number 2 for landing in Salvador. For your information, it's raining in Salvador and the runway 10 is wet. Thank you, sir. O 2926 informa de cada? Cada 1090. Mantém. Salvador, Gol 867, informação isso. Boa tarde, Gol 867, número 2 agora é qual? Escuta, 867, Arbor. Arbor, 1877. Paulo, Salvador, uma boa tarde, Hotel 32 no meio, pista livre. Pista livre, 32 no meio. Gente, 32 no meio, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Livre táxi via Alfa, chamaremos antes da Juliette, 32 no meio. Paulo, 3283, 123 a bordo, 3 horas e 19 de autonomia, alternativa com 20 para o táxi. Tô bem? 123. Ok, gente, copiado, 3283, mantenha a posição e aguarde para o inicial táxi. Manda a posição, 3283. Pode então, como ele vem? Gente, eu posso exigir essa uma voando dona. E após drona, vai tentar estar localizado a 290, boa tarde, estabilizado em lento. 3290, continua aproximação, aguarda informação de pista livre para informação, chuva moderada sobre o campo, pista no zero molhada. Ciente, está 3290, aguarda. 2743, livre das restrições de altitude, desça para 3 mil pés, hoje destino 0 no 5. 3 mil na 0 no 5, azul 2743. Mantenha a posição, aguardando para ingresso. Mantendo a posição, 32 no meio. 3804. Então 3290 confirmando o visual com o campo? Ah, agora sim, nesse instante, tá 3290 visual. Ok, ciente. M3804, runway vacating. Roger, 121, decimal 1. Have a nice day. Pode confirmar o vento para o 3290? Afirmo, 3290, vento 130 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Tente livre pouso no zero, 3290. Torre 18.95.